No próximo dia 18 de março, Gaspar completa 86 anos de emancipação. Nós vamos conversar agora com o prefeito Kleber Vandal, porque nesta sexta-feira, dia 6, iniciam as comemorações alusivas ao aniversário de 86 anos do município. Prefeito, tudo preparado para essa grande comemoração dos 86 anos de Gaspar? Exatamente, Gil, amigos da Rádio Sentinela do Vale, é um prazer, né, a gente poder estar comemorando, né, o nosso município, a nossa cidade, 86 anos de história desde a sua fundação, e evidente que a gente tem uma programação aí durante todo o mês de março, procurando festejar isso juntamente com toda a nossa população, com a nossa comunidade, fazer uma grande festa. E começa agora, nessa sexta-feira, então, essa programação, com uma programação aqui na praça, né, o palco em cena, como a gente foi denominado esse nome. Isso vai, na verdade, acontecer até o final do ano, mas iniciamos agora no mês do aniversário de Gaspar, e a partir daí segue uma série de atrações durante todo o mês de março. E claro que o ponto alto, né, de toda essa comemoração é o dia 18 de março, que é a data da emancipação do município, com um desfile comemorativo aqui no centro da cidade, um desfile festivo, onde vão desfilar as entidades, as escolas, enfim, tudo aquilo que representa a nossa cidade. Então, eu espero que a nossa comunidade, a nossa população possa participar juntamente conosco, juntos a gente fazer uma grande festa para comemorar esses 86 anos de história. Prefeito, além, é claro, da participação de todas as entidades do município nesse grande desfile durante as comemorações, como que o senhor avalia a atual situação do município de Gaspar agora no seu governo, finalmente agora 2020 chegado? Bom, Gil, a avaliação é extremamente positiva, né? A gente está numa cidade que cresce, que se desenvolve, como a gente pode sentir, né? A comunidade pode sentir a cada dia, uma cidade que a gente conseguiu implementar uma série de obras, de ações para o nosso município, olhando para o dia de amanhã, olhando para o futuro da cidade, né? São obras extremamente importantes, obras estruturantes do nosso município, né? E o maior exemplo é o Anel de Contorno, né? O Anel de Contorno é a maior obra de mobilidade urbana da história de Gaspar. Então, a gente tem o privilégio, né, de estarmos executando essa obra, tirando essa obra do papel, fazendo ela tornar realidade. Sem dúvida alguma, são obras que vão trazer melhoria para a nossa cidade, estão atendendo às reivindicações antigas da nossa população, e sem dúvida nenhuma, né, o objetivo é de permitir com que esse crescimento que a gente está trazendo para o município de Gaspar gere qualidade de vida para a nossa gente. Prefeito, então fica o convite para todo gasparense participar das comemorações que acontecerão ao longo desse mês dos 86 anos de Gaspar. Exatamente, né? Tem a nossa programação, toda a programação no site da prefeitura, nas redes sociais, então fica o convite aí para acompanhar, né, toda a nossa programação e juntos a gente fazer essa grande festa para celebrar os 86 anos de história de Gaspar. E o desfile no dia 18 será a partir das 8 horas da manhã. Exatamente, a partir das 8 horas o desfile comemorativo, festivo, aqui no centro da cidade, na rua Coronel Aristiliano Ramos. Nós conversamos com o prefeito de Gaspar, Kleber Vandal, nos falando sobre a programação para o aniversário de Gaspar de 86 anos que começa nesta sexta-feira na Praça Getúlio Vargas. Da Prefeitura Municipal, Gil Dias para a Rádio Sentinela.